sem coração. Sentimento gelado, sem emoção. Como se perdeu pelo ar, sem identidade, sem história. O orgulho já não existe mais, foi apagado da memória. Um ser humano amarrado em cima do muro. Flores não vêm.